Mais uma crônica de Nildo Noronha. Agora é tapa no leão. Não sei se é destino e consequência ou uma atração incrível para as coisas erradas. Ou ainda ser pura e simples irresponsabilidade. O certo, porém, é que existem pessoas assim. Você nunca viu por aí, por acaso e no ocaso, quando o sol vai se pondo lentamente no crepúsculo, um cara meio de fogo, ou seja, chumbado mesmo, com frango debaixo do braço e um pé de alface querendo escapar do jornal amarrotado, mais murcho que time que vai indo para a segunda divisão? Vai ver, o dito cujo esteve bem cedo na feira ou no mercado público e comprou o frango para o almoço e o pé de alface para a salada. Mas aí encontra um marginal qualquer desses que nada fazem a não ser atrapalhar os outros, a levá-los para o mau caminho, e se desencaminha. Primeiro vem o convite. Vamos dar um tapa no leão? Tapa no leão, para quem não sabe, é tomar um pingão. Uma gelada. E de tapa em tapa acabam fazendo permanente na juba do rei leão. Depois de umas e outras, o frango fica um canto de bico aberto, cheio de sede, e alface sobre uma mesa qualquer. Aí começa o joguinho de sinuca, que para obtemperar vale uma cervejinha, de preferência bem gelada, numa melhor de três. E uma cervejinha aqui, um quebra-gelo ali, o dia vai passando. E lá vai, lá pelas 7 ou 8 horas, quando a sirene do mercado grita expulsando o time de campo, ele lembra do almoço, mas aí já está na hora da janta. Para tapear o estômago, cheio de cerveja, mastiga um pastel enquanto a família em casa se preocupa. Teria sido sequestrado o Zé? Então, ao cair da tarde, você encontra o Zé. Passos trôpegos, o pé de alface feito desodorante, isto é, embaixo do braço, cada vez mais murcho. Você também ficaria se tivesse que andar quadras e quadras debaixo do braço do Zé. E o frango, hein? O frango está ali, de bico aberto, a morrer de sede. Quando chega em casa, joga tudo a um canto e cai na cama sob a saraivada de perguntas e xingamentos da mulher. Sai logo do ar, botando para funcionar o aparelho roncador. A mulher, então, com raiva, pega uma faca afiada e mata o frango. Pobre vida de frango comprado por um responsável.